nem que eu falasse todas as palavras, iria expressar a saudade. E nada que aconteça me distrai. Conversar com os amigos, fazer que tanto faz. O momento que você propôs que fosse terminado o nosso sonho a dois, de repente nem sei como aconteceu. Tudo se acabou, tudo se perdeu. Preciso ser mais forte e me conformar. Sei, será difícil, mas devo tentar. Preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você. Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você. As pegadas de um passeio, só eu e você, que se foi como as folhas no outono, me deixando assim sozinho, meio tonto, e o coração ficou triste por um sonho do passado, que se viu no presente despertado. Se o destino decidiu te levar de mim, é porque pra nós dois será melhor assim. Preciso ser mais forte e me conformar. Será difícil.